Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois esse é o a mim, pois tu és.